790, pronto, cópia? Pronto, pronto, cópia. Autorizado Salvador Recife, via Perusca 58, nível 370, saída Pouca, atenção Aracaju, decolada pistona 0, primeira curva à esquerda. Decolada 1 a 0, primeira curva à esquerda. Código 5137, controle em 1208. Pesado 370, Recife, Upper 50, saída da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5137, transponder, controle, Salvador 208, 1790. Via Upper Whisky 58, corrigindo, Upper Whisky 58. Upper Whisky 58, gente. Procedimento correto, chama pronto, portal 612. Chamada pronto. Salvador, Oxa. 6312, localização Galeão. 6213, confirmando para o Galeão? Isso, 6213. 6213, autorizado Salvador Galeão, via pelo Zulu 1-0 após SMAP, após DCT Lúcio, após Barbacena. Nível 360, saída da El Leda, após Leda Voa Bridge, decola da pista 1-0, curvando à direita. O código é o 5144 e controle 1201. Pesado 36, conforme entre Zulu 90 e Mato Grosso do Barbacena, da El Leda Bridge 5144208, obrigado, 6162113. Protegimento correto, chama ponto, portão 4. Prossiga. Amigo, para tudo, senhora. A questão agora seria posicional no LTA. Salvador, bom dia. Está passando grau, tudo isso? E já dá para a gente parecer? É autorizado, sim. O Bravo CSR, condições de manter a Pro 030? Afirmativo, senhor. Tem condições. Gente, para o cruzamento, manter a Pro 030. Direto, vai manter a 030, 810. Controle, Salvador, Gol 1556. Gol 1556, contato radar na decolagem, saída da El, vou para o nível 360. Da El 360, Gol 1556. Serra, apenas confirmando na Pro 030, o senhor tem condições de manter referências visuais? Sim, Bravo Serra, Serra. Informa agora o contato, radar perdido, Serra, Serra. Através do mapa, senhora, mantendo a mensagem. Gente. Só 3191, chame centro, Recife, 125, 10, alternando 13325. 2510, 3325, Sandra 1191, boa tarde. Bom. Dois Salvador 3204, boa tarde, cruzaram 200 para o Animário para 3804, acione identificação, deixa para o 050, chegada a Mari. Responde com a Duna da presença. Inicialmente para o Ditapo. Obrigado. Uno 556, comendo de confirmar localizado sobre até o 360. 360, 9556. Controle Salvador. Bom dia, Triple 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, sua para o nível 140, autorizado a curva à direita para o anticoral. Sente, curva à direita, subindo 140 para o anticoral, 5595. No 556, confirme a razão de subida. Isso, meu pés, ou no 556. No 556, mantenha 3 mil pés até cruzar nível 090. Informa o tráfego 12 horas, 15 milhas, mantendo 090 com rumo nordeste, Antares 208. Mantém 3 mil até cruzar o 090, ou no 556. O gol no 556. Complete curva direita para o A220. Após cruzar nível 100, atualizado para o direito. Direita 220, após 190, vou abrir. Digo, 1556. Conselho 2704, informa o tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, cruzando 090 em subida, Boeing 737, 800. Cliente visual. Controle Salvador, bom dia, voo 962, informação Kilo. 962, acione identificação, desça para o nível 060, chegada mais. 962, visual, desce no 060, mais. No 556, assuma a navegação pro Adileda, ok? Pro Adileda, gol no 556. Gente, frequência livre. Isso, 3804, deixa para 2 mil pés, que negar no 0 no meio. 0 no meio, 2 mil pés, 3804. No 962, desça para o nível 050. Boa 962, desça nível 050. Boa no 556, chame centro Recife, 2510, alterna 13325. 2510, boa no 556. 32, 16, chegada Mário, desce para o 050. Negativo, mantém a chegada. Valeu, 2, mantém a chegada. Controle Salvador, Papa Romeu, Nosca Bravo. Chegou, Nosca Bravo. Nosca Bravo, você falou de CRG da Corinthians, está indo com o grupo do Lula, Muniz Ferreira. Mantém a chegada, só com 2 agora, e pode avançar, deu 0, 1, Brasil. É 02 a bordo, confirme. 02, senhor. Gente, está presente direto, é a rota. O Romero Cabral, reporte afastado 20 milhas e 20 CTR. 20 milhas fora, Romero Cabral. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com equipe de solo. 1790 no portão 612, restrito a nível 080 até a 20ª milha, o 1790. Salto livre ao acionamento, pushback em coordenação, restrito 080 até a 20ª milha, 1790. 1790, ciente, autorizado, chama táxi. Chamaram para táxi. Boa tarde, Whisky Juliette Foxtrot. Desça para o nível 080, chegada Mari. 080, Mari, pode. Uno 3, livre acionamento, pushback, coordenação com a equipe de solo, no 04, chama táxi. Organizado, chama táxi, 6203. Paulo Salvador, amor, bom dia, boa tarde, boa noite, 64, voo, 100 da Lima, tá no 09, aguarda, volta mais que eu, 350. Boa noite, 64, aguarde, cópia, prepara a Puca, transfere a Caju. Pô, Caraju, Aracaju, aguarde, boa noite, né? O 6213, confirme se já iniciou o pushback. Negativo. Então, nível 1 no 80. 80, sobre mantenha. 80, perícia, não tem. Táxi. Agora com 99 bordo, 2 horas e 40, alternando o Natal. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 020, de Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal 612, o ajuste no 015. Livre táxi India e Alfa, ponto de espera torre 186, 1015, gol no 790. 6213, mantém a posição após a passagem do Boeing 737 da companhia Gol, a sua retaguarda inicia no 04. Após a passagem do Gol NC, 62 ou 3. 962, após Itália, desceu para 2000 pés, ajuste 0-1-5, reporte localizador. Livre no 04, chama táxi. Autorizado no 4, vai chamar para táxi, 6203. 1864.4. Contia 64. 1864, autorizado Salvador, Maceió, via Whisky 58, após Orágua, após direto, nível 370. Realiza o perfil da saída Pulca, transição Aracaju, decola da pista no 0 com rua da esquerda. Aciona o código 5157, controle 1208. Boa noite, 64, autorizado Maceió, 370, perigo 58, Orágua, direto. Cola de 90 com 20, Pulca, Bona 57, 208, Sana, 208, controle, 1864. Correto, chama pronto no 09, no 864. Boa tarde, 5367, aguarde, minuto cópia número 1. Muito boa tarde, passou Ilha Serra, Baixada Travada, visual. Romeu, Romeu, Cabral, controle. Frequência livre, coordenação. Controle, confirma a frequência da torre. 1-1-8-9-5, correção, agora 1-1-8-6, alternado. 2-6, obrigado. Salvador João Pessoa? Termo, prossiga. 5367 da Trip, autorizado Salvador João Pessoa, via Golf 677, nível 190. Realiza o perfil da saída Pulca, transição Aracaju, decola da pista 10, curvando à esquerda. O código é o 5153 e o controle 120 decimal 8. Azul 4076, boa tarde, chegada a Mari, desça nível 130. Mari 130, boa tarde, perfeito. Vem 4076, reduziu para 2509. Entra. Nada táxi, Oceanair 62, 13. Tem 92 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Ciente, livre, táxi à direita, até o ponto de espera, chama a torre em 1-8, decimal 612 e ajuste no 0-5. O Oxanem 6213. Livre, táxi à direita, ponto de espera, torre 18-6, 6213. Obrigado, bom dia. Olha, 40 milhas de Salvador. É, o Sumi parou 370. Pulca, HK jogou 1-9-7-9-0. Então é 3-2-1-6, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-5. Poxa, o 2015, pode passar a etapa abaixo dos 50? Sim, está livre. Grato, 3-2-1-6. Cinco, troca transponder para 5-1-7-5. Thank you. Salvador, até 3804. 3804, táxi autorizado via Alfa, portanto da Juliette. Alfa, da Juliette, reporta 3804. Chama agora Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. 962, localizador. Zulu 962, Líder LS, chame torre 118, decimal 6. 962, torre 186. Gol 970, tem condições de manter 1500 de razão. Controle. Pronto, 790. Separação para separação e interceptação da rota, esquerda para 050, está livre ascensão nível 370. Esquerda para 050, ascensão nível 370, gol 970. 463, aguarde um minuto, copa número 1, Salvador Ilhéus, prepara a saída Coral. Gente, na sua escuta. Quando prepara a saída da El, Leda direto Ilhéus, 4463. Da El, Leda direto Ilhéus, frente. Do solo. Meia 3.4. Agora sim, pronto, prossiga. 4463, autorizado Salvador Ilhéus, Golf 677, o nível 180, saída da El Leda, pós direto Ilhéus, decola da pista 1-0. Curvando à direita. Código 5151 e controlando 208. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde. Sônia 62, zona 3, passando 1500 da área da Bridge. Caju. Sou de Aracaju, bom, na 790. Controle 5151, controle 1208. Correto, chame pronto, portão 08. Azul. Informará pronto. Salvador 35367, livre acionamento por chuveque coordenação com o tipo de solo no pátio 35367 da Trip, portão, no, na posição 05. Era para o táxi. Pois tivesse acionamento no 86409. 1864. No 09, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo infraero. Chame no através do portão 8 para continuar o táxi, o 1864. 864 autorizado, chama no através do 08. Prato do Salvador, muito boa tarde. Posicionamento 6254 para autorização com a informação médica. 6254, Salvador, Rio de Janeiro, confirma? Confirma. Então, cruz esquerda para o 010, limitado pela radial 280 de Salvador. Esquerda para o 010, limitado 280 de Salvador, 407. Controle, muito boa tarde, papapá, mais milésimo Romeu. Prossegue a Max Juliette Romeu. 44 com 2 do BLB, locado 0115 no transponder de Serra Índia, vindo para Serra Índia, com índia, decolado da Alicia, segue para o sobrevoo na Avenida CN. Mandante, escuta 500 GS. Gente, reporte livrando o setor da Avenida CM. Reportará livrando o meu. LED Foxtrot, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2015, 4. Alfa, reporta antes da taxi Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 962. Carajão noite, mas escuta. O senhor vai sair visual e vai modificar para instrumento? Confirme. Minuto. Salvador Cordial. Boa tarde, é o voo 1167, para autorização de tráfego Guarulhos. Tente 1167, aguarde o número 3 para Copa. A 3 para Copa. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, controle. 4076, realiza para 2109. Posição 2109, 4076. Pode chamar, tá? 1790, chame agora, Recife, 12545. 2545, voo 1790, uma boa tarde. Carajão no 8, aguarde o minuto número 2 para a Copa. O Xené 6213, direto bridge. Direto bridge, 6213. Autorizado Salvador, Santos Dumont, via Ampers Luna 0 após SMAP e após Lufto, restante conforme rota. Nível 360, saída da Eulia da bridge, decoladão no 0, curvando à direita. O código 5170, controle 1208. Aguarde para o cotejamento. 6254. TAM 3216, táxi autorizado via Alfa, reporta correção. Vai manter a posição antes da Juliette, a retaguarda da aeronave da Gol. Alfa, manter a posição antes da Juliette, TAM 3216. Salvador, azul 4463, posição 8, pronto para posto. Frente o 4463. Autorizado o táxi até o través do 612. O correção, 4463, aguarde para iniciar o pushback. 4463, aguarde para iniciar o pushback. Solo, 1864, seu quer que revoque até o través do 08? O 1864 já se encontra no través do 08? Partiu, está entre o 9 e o 8, senhor. A gente puxa um pouco mais à frente. Ciente, reporte no através do 08, 1864. 1864. 6254, cotejo. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360. Viatas Zulu 10, SMAP, Lúcio e após conforme. Decola da 10, curva direita até o Leda Bridge. Vou chamar em 1198, vou acionar 5170, vou acionar 6254. Chama a torre em 1 no noite, decimal 62 e controle 1208. 1 no 1-2-0-8-6-2-4. 254, cotejamento correto, chama próprio portão 01. Uno 8, pronto, quanto? Já, 1-8, autorizado Salvador, Afonso. Decola da pista 1-0, restrito e somente a 1.000 pés. O restante da subida em coordenação com controle Salvador. Rota é DCT Ilhéus, após DCT Sierra Golfo Romeu, após DCT Eudes, restante conforme a rota. Saída é correção. Saída é corredor Axé, Caixa Prego. Sai pelo corredor Axé, curvando à direita. O Carajá 1-8, aciona o código 5164 e o controle de saída em 1-2-0-8. O Carajá 1-8 confirmando o transponder, cheque equipamento de rádio que a transmissão está muito ruim. Chame Centro Recife, frequência 1-2-5-1-0, alterna 1-3-3-2-5. Recife 2-5-1-0, alternando 3-3-2-5-6-2-1-3. Recife 5367, autorizado táxi até a entrada do pátio 1, reporte para ingresso. Autorizado táxi até a entrada do pátio 1, reportará para ingresso. Apronto táxi 1864-1028, Salvador 2040. 1862, o uísque José Fox, muito grato. Autorizado táxi até através do portão 62, 1864. Através 06-1864. Solo Salvador, Carajá 1-8, como recebe? O Trip 5367 aguarda para ingresso no, no pátio principal. Segue uma aeronave da Gol, Boeing 737-800. Aguarda para ingresso 5367, segue como número 2, aguardando a aeronave da Gol. 1863, autorizado táxi via Indy Alpha no ponto de espera Torre 1-8-62, ajuste 1-0-1-5, 1-8-64. Observamos 5367, segue a aeronave da Gol, como número 2, ponto de espera Torre 1-8-62, ajuste 1015, 1-0-1-5. 1-0-1-5, segue como número 2, aeronave da Gol, lá no ponto de espera. Ponto de espera 186, 35367. Sente. Carajá 1-8, confirmando. Cheque de rádio. Cheque do 4463. Então, copiou a cota da mensagem do Carajá 1-8? Sente. Carajá 1-8, poderia cotejar novamente? Demasiado. Autoridade de Salvador, Afonso. Fazer para dar uma olhada, respeito totalmente. Você viu o pé. Segue pela. Restrito ao número 10, restante da subida em coordenação com controle. O Carajá 1-8. E o transponder 5165. Curva à direita após decolar. Curva à direita após decolar, correto, chama pronto, confirmando, está no pátio 3, está no pátio militar? Afirma, pátio militar. Tempo para acionamento, o Carajá 1-8. Solo Salvador, azul 4463. 4463 está livre no 08, confirmando, aguarde o 4463. Tem que ser estimado para o nosso posto? 5 minutos, aguarde duas aeronaves ingressarem no portão. Uma vai para o portão 11. Escuta. Gol 1692, livre ingresso via Juliette, 1962, livre ingresso via Juliette e aguarde no través do portão 08 para prosseguir até o portão 11. Aguarde o follow-me da inferno. Sente via Juliette e aguarde no través do 08 para o 11962. Cajão no 8, livre acionamento para táxi. Chame torre 11 desse 62, Cajão no 8. Na escuta do Romeu? Chegando. Poderia anotar o telefone do hangar? Esquerda da tarde, pro portão 0200. 3594-7171. Copiado, muito grato. Grato. 962? Tá visual com follow me, pode prosseguir direto pro 11? Afirmativo, se tiver visual com follow me, tá autorizado até o 11. Autorizado até o 11, 1962. Tiro 2230, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5. 4000, 10 no 5, passarei 2230. Top ZLS, visual azul 4076. 4076, livre LS, chame torre 118, decimal 6. 286, obrigado. Ciente, coordenação para o pushback com a equipe da Infraero. Aguarda passagem da aeronave da rua retaguarda e após autorizado, azul 4463. 1167, pronto 4. Pronto 4. 1167, autorizado Salvador Guarulhos, Z310 após SMAP, após DCT Awake. Restante conforme rota do plano, nível 360, decola da pista 10, curva da direita, saída da El, Leda após Leda, voa Bridge, o código 5161 e o controle 1208. Pesado Guarulhos, nível 360, de upper do 10, MAP, Awake, da El, Leda, Bridge, 5161, transponder 1208. Correto, chama pronto, portão 10. A resposta pronta. O voo 967, solo. 967, prossiga. Poderia confirmar as aerovias se seria essa Upper Zulu 10 MAC Awake ou se seria Bridge Upper Zulu 16 Bravo Hotel Zulu? Um minuto, 1167, um minuto. Controle, Gol 1864, muito bom dia. Bom dia, Gol 1864, contato radar, você da PUCA. PUCA, obrigado. O 864, teria como a possibilidade de coordenar direto para o espacial? Aguarde coordenação. Obrigado, aguardando. 167, confirmando, sua rota é Upper Zulu, 16 até Bridge, restante conforme a rota do plano. Então, confirmação, Upper Zulu 10 até Bridge, e após Upper Zulu 16, até para voltar o Zulu. 1167, vou... Sua autorização será refeita, um minuto. Ok. Fala, Salvador, boa tarde, eu sou 4076. 4076 autorizado, Alfa reporta Ansa Juliette. Alfa reportará Ansa Juliette, 4076. Azul 4463, pronto para o carro. 123 a bordo, alterna Salvador, vias de 50. Autonomia, o 4463. 2,50, 1,23 a bordo, alterna Salvador. Gente, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 190 via Índia e Alfa, no ponto de espera torre em 1,8,62 e hoje 1,0,5. O azul 4,4,3. Alistado 1,0,5, Índia e Alfa, ponto de espera torre 167, pronto, copa? Pronto, copa, vão 1167. 1167, autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 16. Após posição Mato Gu, Mike Alpha, Tango Golf Uniforme, muda para o nível 380. Após Upper Zulu 16, BHZ, Belo Horizonte, após DCT Trive, após direto Poço de Caldas. Nível inicial é 360, decola saída Tael, Leda, após Leda, boa posição, Bridge, decola da 1-0 com vanda direita, código 5161, controle 1201. Guarulhos, 360, decola posição 0, curva direita, da Leda, Bridge, Bridge, Upper Zulu, 16, Max, após Upper Zulu, 16, PHZ, direto, Bridge, 5161, transponder 1208, está pronto para acionar na posição 10. Confirmando a mudança de nível, posição Mato Gu, Mike Alpha Tango Golf Uniforme, para o nível 380. Muda de nível no M, Mike Alpha Tango Golf Uniforme. Correto, chame pronto, portão 1-0, 1-1-1-6-7. Já está pronto, 1-0. 4-5-0-1-3-4-5-0. Controle, Mike, ele é também. Ok, 2-5-4-5, foi intercortado, confirme outra frequência. Alternado 13450. 3450, obrigado senhor, até um bom dia. Guarde um minuto para iniciar, por favor. Nasceu tudo para iniciar, um novo café. Tanto de IP 5367. 5367, contato radar, será Puka. Puka 5367. Controle, Mike Gillette, Romeu. Prossiga, Romeu. Livrando a região de sobrevoo anterior. Segue via paralela, limitada do Sul, solicita transferência para a torre para sobrevoo próximo ao Sol São Rafael. Okay, próximo ao São Rafael, pode permanecer ao controle, mantém ainda 500 pés. Grato, Romeu. Série 2230, informa o tráfego. Próximo ao marcador externo, 500 pés, um helicóptero mantendo o setor. Seguinte, o 2230. 3144, reduza para 1709, vai seguir um ATR, agora 2 horas, meia dúzia de milhas, no, quase no ILS agora. Sempre reduzindo, contato chequeado da 3144. 3290, desça para 4 mil pés. Ajuste 1095, redução para 2109. Para 4.1095, reduz 2109. 3290. Controle Salvador, uma boa, Carajá 18. Carajá 18, corredor Axel no mil pés, reporte farol da barra. Eu vou tentar fora da bala, barra, axé, deu pé, carregar. 1167, pushback em coordenação com equipe de solo infraero. Chame no través do portão 08 para acionamento e táxi. Vai chamando através do portão 08 para acionamento e táxi, seu 1167. 3144 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070 para o localizador Tampere, zona 44. Vetoração sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador. Mantém proa, limitado pelo LOC, 390. Desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS. Autorizado 2000, autorizado LS, da 3, zona 44. Localizador, passarela 2230. Passarela 2230, complete final ILS, chame torre 11895, correção 118, decimal 6. 11186, boa. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4463, passa 1200, saída da EL. Boa tarde, Azul 4463, contato radar, saída da EL. Ciente, saída da EL, Azul 4463. Possibilidade após 2000, guarda-proa de Leda? 2000, direita, Leda 4463. Ciente após 2000, Leda 4463. ILS, está 3, zona 44. 3144, complete ILS, informo o marcador externo, próximo ao marcador externo, trato um helicóptero a 500 pés, mantendo o setor. Assente, está 3144. Direita para 060, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Direita para o 060, desce na 2000 e chama estabilizado no localizador, 3290. Zão 44, chama agora a torre 118, decimal 6. Torre 18633, zona 44. Gol 1167 com 84 a bordo, 3:40 de autonomia, alternando galeão. Quatro a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado, 1167. Cara já 18, controle. Cara já 18, controle. Cara já 18, não sei se foi. Confirmando sua rota, bloqueio de Ilhéus após direto Guarulhos. Negativo, pouso nos afontos. Após Ilhéu, eu vou a Vitória. Após Vitória, segue para os Afonsos. Ah, ok, gente. Então, Golf 677. E aí, bom, caralho. Reporte para iniciar a subida, o 238. Reportará, caralho. Realizado de novo. Bom sinalizador, até 3290. Até 3290, Olivia LF, informa o tráfego. Próximo ao marcador externo, um helicóptero a 500 pés, mantendo o setor. E chama agora a torre, 1895. 1895, muito obrigado, tem seu braço. Boa tarde, está 3290. Paulo Salvador, passa 3230, livrou? 2230, táxi via Alfa e Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, 2230. Salvador, tá 3290. Para o táxi. Chamaram para o táxi, 6254, está ali. Carajá 18, controle. Toque para a frequência livre, 12345. E em caixa prego, retorne nesta para ascensão nível 100. Já presente, solicita a ascensão para 100. Pro ok, ciente. Livre subida, nível 100. Modificado agora. E direto, Ilhéus, Carajá 18. Salvador, TAM 3290, confirme a frequência da torre. 1186 agora, 1-718-60. 1860, muito obrigado. TAP 47, saída prevista, MOMO transição para TAP. Boa tarde, obrigado, MOMO transição para TAP. Alô, Salvador, bom dia, TAM 31, quase tá com uma reta na frente de você. Bom dia, 3144, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, TAM 31-44. CISP 1251, alterno 3325, solicite direto ao centro, bom voo. 1251, 3325, obrigado. Todo o seu plano pronto para cópia? Pronto, cópia então. Autorizado Brasília, nível 360, via up, resolu 17, saída arbor, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5412, coteja. Autorizado 360 para Brasília, via resolu 17, saída arbor, transição elétrica, decola da 10, primeira curva direita, 208, controle 412, transponder, voo 1867. Cotejamento correction para pushback sonamento. Pushback sonamento, obrigado. Pro táxi do Chané 6254, mais somos 112 a bordo, 112 com 3,40, alternamos Guarulhos. Gente, 112 a bordo, altímetro no 0-5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18-6, bom voo. Índia Alfa, 18-6, obrigado. Seria alguma coisa ideal para Ineus? Informa que perdeu o GPS. Sete, proa 210, da presente. 210, da presente, grato, Carajá. 044, observe a Bianca saindo do pátio, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, tá 3144. Solo Salvador, boa tarde, tá 3090, lembrou, não se escuta. Tá 3290, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, informa antes da Juliette, 3090. Flip 5367, chame Recife, frequência 12545, alterna 13450. Flip 4367, beleza? Pode continuar com o Flip 5367, por favor. Recife 12545, ONU 3495. 5345, obrigado, boa tarde. 5367. Três Salvador, ONU 67, decola da Euleda na sua escuta. ONU 67, suba 360, direto dele. 360, direto Leda, 1167.